Rocha comigo. Emanuela, a voz que apaixona. Eu só queria encontrar alguém que também já sofreu por outro alguém, que esteja pronto pra amar sem enganar, que queira receber só o que tem pra dar. O que eu queria a vida mandou, quando eu te vi reencontrei o amor que há muito tempo passava longe de mim. Eu já te amo assim, grandão, de um jeito assim, grandão. Falei que meu amor era tu e o meu coração concordou na hora. Tu, tu, tu, tu, tu, dentro dele só dá tu agora. Falei que meu amor, dentro dele só dá tu agora. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Eu só queria encontrar alguém que também já sofreu por outro alguém, que esteja pronto pra amar sem enganar, que queira receber só o que tem pra dar. O que eu queria a vida mandou, quando eu te vi reencontrei o amor que há muito tempo passava longe de mim. Eu já te amo assim, grandão, de um jeito assim, grandão. Falei que meu amor, vocês, dentro dele só dá tu agora. Falei que meu amor era tu e o meu coração concordou na hora. Tu, tu, tu, tu, tu, dentro dele só dá tu agora. Alves Corrêa, Sara Tavares, vem falar de amor comigo, vem.